depois manter a proa até atingir 1.000 pés, esquerda, perna do vento da pista 1.0 e confirma a intenção. Base de novo para 10 ou 17. Positivo, após o toque arremete, prossegue para um circuito da 1.7 para um pouso final na 1.7. Ciente, após então esquerda, perna do vento da pista 1.0, 1.000 pés. Ciente, após esquerda, perna do convento da 1.0, 1.000 pés. 2043, vinculado aos 27, controle 1208. 208, boa noite. Obrigado, cara, de uma hora aí. 1998, confirmando. 2043, 1998. Controle Gol 2043. 7 via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, fire up 1083. O 2043. O 2795, vai ser no 0, 2795, Alfa Tango Serra, tocou RMT aos 29, esquerda, 1.000 pés, reporta. No através norte da torre. Vai através da norte da torre, vai curvando à esquerda. 1.000 pés, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra vai aguardar autorização para girar a base final da 1.7. Tem um tráfego da Azul já no externo, 5.6 da cabeceira, 1.90. Positivo, conforme instruído, vai manter a do vento aguardando. O Azul 2795, na final aguardando para você. 2095, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus 079, altitude 093 à sua esquerda. Aeronave de pequeno porte, perna do vento da pista 10, mantendo no meu pé, é o Charlie 402, não vai interferir no final da 1. Livre pouso, 2795. Vento autorizado pouso 2795, sentido aeronave. Vai norte, tá visual para a aeronave na final da 1.0, é o patá, Alfa Tango Serra. Gente, faça um 270, reporta a RTC para a final da 1.7. Um pouco longo, para se enquadrar como número 2 para a final da 1.7, o Alfa Tango Serra. Positivo, a aeronave está prosseguindo para a 1.7 também? Negativo, para a 1.0. Gente, tá observando a aeronave aqui? Vai informar quando estiver interceptando a final da 1.7, Alfa Tango Serra. Gente, quase como número 2, Alfa Tango Serra. Positivo, tá certo. Salvador, a janela 6310, sem consolação em uniforme, quando possui autorização, insisto. Janela 310, prepara Puca Transição Caju, guarda cópia. Puca Caju, guarda cópia, janela 310. Pilato sinal do 97, Alfa Tango Sierra. Positivo, já está curvando aqui, pô, tá na ponta final. 7, o vento é 130 graus, 07 nós, livre pulso, sinal 7, Alfa Tango Sierra, confirme a parte da data. Pátio 5, senhor. 7, pátio 5. Desautorizado táxi até a ponte espera do 90, via Índia, ponte espera torre 198, decimal 95, ajuste 903. Consegue ver a Índia, 295, ponte espera 1013, 973, obrigado, boa noite. Questionamento 310, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Questionamento 310, autorizado Recife, nível 350, via UPS 117, após sair conforme a nota do plano. Decolador 10, após decolagem curva à esquerda, na saída pública, transição Caju, transponder 5071, controle 119, decimal 8. Questionário 6310, autorizado Recife, nível 350, via UPS 117, após a nota do plano. Decolador 10, curva esquerda, perfil pública Caju, controle 198, transponder 5071, questionário 6310. Questionamento 310, CTJ correto, chama para o pushback, questionamento 01. Valeu, obrigado. Solo Salvador, azul 2795, de pronto, Delta, ingressão nativa. Azul 2795, autorizado, táxi via Alfa, Kilo, até o Pod 3, até o sinalizador. Sente, azul 2795. Autorizado Fortaleza, nível 370, que é o Pesulo 19, Bangu, após segue com a nota do plano. Decolada 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Momo, Cogue, Bucruti, transponder 5074, controle 119, decimal 8. Autorizado então Fortaleza no 370 com 4-4 do plano de voo via Pesulo 19, Bangu é direto após o plano. Decola da 10, curva esquerda, sai da bomba após o 5074. Transponde o 99, 8 ao controle da 3258. 4258, cotejamento correto, chama pronto para o pushback de acionamento. Tem que chamar para o pushback de acionamento 3258. Você poderia só confirmar a zona Momo Croque? Saída Momo Cogibu Frutti. Momo Cogibu Frutti, obrigado. vocês decolado as 237, controle 198. Boa noite, obrigado. Controle, boa noite. O 1973 decolou da Eulido. Fono 963, boa noite, contato radar, contato nível 390, Eulido. 390, direto Libra, 973. Boa noite, André 305, da Unify. 305, boa noite, ação de identificação, proa de TAP, desce para 3 mil pés, ajuste padrão no 13. 3 mil, se considera a restão em TAP, no 13? Sim. Para a Tônia 1, 1, 1, 8, 2, 5, 9, 5, 0, 1, 3. Autorizado, taxa até o ponto de 090 com torre 1895, 1003, taxa 3258. Taxa 3, sendo o centro Recife, frequência 125, décima 1. 251, boa noite, obrigado. Taxa 3305, desça para 210, autorizada a final IMS, repasse estabilizado. 2000, autorizado IMS, repasse estabilizado. Bono 096, pronto, cópia. Pronto, 096. Bono 096, autorizado, força lisa, nível 370, CEO, peso 119, Bangu, fecha a caixa barra todo plano. Decolada 10, após decolagem curva esquiva na saída bomba, transição fruti, transponde 5102, controle 119, final 8. Autorizado para força lisa, nível 370. Peso 19, Bangu, após direto com Flávia Rocha. Decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, transição Proti. Transponder 5102 e o controle 398. Bono 096, contagionado com ótimo, pronto para o pushback, acionamento no 09. Vai, chamar o 096. Para o Bruno, faço 2, 9, 8. Voadora, 9, 8, obrigado. São 3, 6, 3, 8, 1, 5. São 3, 8, 1, 5, 3, 5. Produção nível 3, 0, 0 para São Paulo. Está 3258 decolado aos 4.6, controle 198, bom louco. 198, boa noite. Boa noite, tá? 3258. 3258, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, sai da Momo. 370 na Momo, possibilidade de voar, código. Usado o código. No código, 3258. Comandador Oceania 6310 para o SAT, 140 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 20 de autonomia. Oceania 310, autorizado o SAT, 140 via Índia, no SAT, Saratoga, 118-5-0-3. Taxi, ponto espera, cabeceira 10, por 8895, Oceania 6310. Copia. 3815 autorizado, Guarulhos, nível 300, via Azulu 10, Tatuapé, decola da 10, após decolagem curva direita, na saída da Euli da Motiva, transponder 5103, controle 119.8. 300, uniforme Azulu 10, Tatuapé, da Euli da Motiva, 5103, 198. livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 3. 03 livre pouso. Por favor, chame a torre 1-9-8-9-5. Salvador, boa noite, azul 4-2-9-8. Azul 4298. 4298, continua a aproximação, o AD1, pista ali. AD8. Olha, com 096.0, da 10, pronto. 096, mantém a ponte terra da 10. Mantém a 096. Coordenar com o centro, vá direto ao Aracaju. Seguindo. Confirmando 3305 direito no 2-1-1. Alemão 2-1-1, tá. 3305. O azul 2782, pelo quanto ele vai estar por depois, hein? 304-2782. O papo da presente, pelo quanto ele vai estar na JLDC da 2-0-3. É 22, 2, 4, 0, 5, 0. 0, 5, 0, na prova de teste, eu uso 2, 7, 8, 2, 0. Controle, Salvador, boa noite, Rio 9, 8, 0, 9, 8, 2, 0, para 1, 6, 0. 9, 8, 0, boa noite, acione a identificação, autorizado a chegada BOF, 2, 0, 6, 0. 0, 6, 0, identificou na BOF, 9, 8, 1, 0. 0-6-3-1-0, sempre solicitando que mantenha o nome da prova de jogo. Tem gente fazendo a prova de jogo, grau para o 0-6-3-1-0. 0-6-3-1-3, deixa para 2-6, ajuste padrão, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2013, autorizado a final ILS, pode estabilizado, pode vazou no 6-3-1-3? Sério, grupo de 0-3, chama por táxi. Toma lá, autorizado, obrigado. 096 LA e manter. E manter 096. Do 298, solo no 211. Aí, vamos lá. 096 livre de decolagem da 10, vetor 30098, nós deixamos 096. 30 decolagem com 096. E Alfa reportar 7 Alfa reportar 7 decolado ao 0000, chame controle 1198. 098, vou 096, boa noite. Olha, 096, passa 1300, perfil MOM, boa noite. 096, boa noite, contato radar, sua para o nível 370, sai do MOM. 370, perfil MOM, 096. Descendo para 2.000, saiu das últimas 3, está autorizado a sinal ILS, um toque estabilizado. Como em 3, descendo para 2.000, vai para 3, estabilizado, Max-Rails, 2.782. Total de 148, 4 horas, o tema de Leão. Acredito que não tem controle do táxi de ainda, está sendo esperado no 0, ponto esperatório 195, agitando 0 no 3. 13, lá no Controle, autoriza 9810 da Rio passar a bomba acima de uma pequena? Localizando 6303. 6303, chama a turma 1895. 1895, bora. Olha, 9810, senhorita, por gentileza, solicita que autorizado passar a bomba acima do, de uma pequena. 9810, sua guarda de posicionamento, curva à direita para 240, limite magnética 110 de Simbra. 110 de Simbra, direita 240, 9810. Cunha. Eu? Alô? Toma 096, assunto vetor para evitar tráfego, curva à direita para 095. Direita 095, 096. Último 092. Tive pouso, 90 com 1003, deixarei 6303. Olha o teu 3815, boa noite, pronto. Mantenha o ponto de espera 3815. Mais 890 para evitar tráfego, complete curva à direita para 280. Direita 280, 9890. 1096, informe o tráfego agora 20 das milhas, como o sudoeste, que tem 110 de metido, é um banco 722. Aviso 1096, obrigado. Zero, tráfego superado, curva à esquerda para 220, limite permanece. Esquerda 220, no limite. 1096, reassuma a navegação por onde Abuco. Abuco, 096, obrigado. Última 0, desça para 3 mil pés, ajuste permanente, aguardando o último vetor. 3 mil pés, ajuste padrão, aguardando o último vetor, 9810. Para o localizador, curva à esquerda para 160, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000 para o lock, reportado estabilizado, Rio 9810. Estabilizado, Max, 2782. 2782, Cine Torre, 1895. 1895, ligado, senhor, boa noite a todos. Está 3815, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90, está 3815. Livrando na sua frente. Meu nome é 303, táxi via Alfa Juliette, 104. Alfa Juliette, 104, 63, 13. 2782, mantenha a aproximação e aguarde que está livre. Guardando a sua escuta, azul 2782. 18 no 5, livre decolagem da 1-0, 128, 1013. 3 Echo 010, 713, 3315. Dois livre pouso no 0, verso 1, 2, 0, 0, 0, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, boa noite, sumo nível 300, sai da BR, ouve de novo. Ao 300, tá 3895. Final e eu executei, estou na 0, chama a torre Salvador, 1 na noite, última 95, Rio 98 na 0. Boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, lagista na 013. Consegue na aproximação, guarda pista livre, 9810. Nós, 1-1, direita, 1-2-1, décima 1. Direita, 1-2-1, na voz, 2-7-2. Rio 9810, check-train, vento 1-3-0-7-9, autorizado pouso no 0. 7, foi LS estabilizado, baixar travado, pista no 0, livre pouso para o 9810. Thank you. 782 na escuta? Na escuta? O instruído chama o solo 1211. Oh, desculpa, senhora. Boa noite, avisar o posicionalizador. A posição prevista é 5 Lima. 5 Lima, já avisou que o 272, grato. Pegar uma palavra. Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 98. Passam 70, chame Recife. Frequência 125, decima 1, antena 3325. 251 e antena? Antena 13325. 13325, obrigado, boa tarde. Boa noite. Da BOF, desça e mantenha 4.10, ajuste 1.0 no 3. 4.10, com 1.013, boa chegada BOF, 4.2. Fucajamo, transição Aracaju. Procedimento de aliás. 2. Curizado, chegada a Bonf, desço mantém a nível 050, vigilante radar. Thank you.